só peço a Deus que me livre dos motins, me prepare na cilada que o inimigo arma pra mim. Porque enfim, nem sempre o vento sopra a poeira, porque aqui a brisa na madruga é passageira. Só peço proteção para o time dos Falcão, que o vento aqui refresca a mente em atribulação. Que o sonho dos moleque é empunhar fuzil, sem saber que a maldade tem formato de um funil. Espero que o tempo mude, aqui renasça a bondade, que aqui o vento sopra levando a perversidade. Maldade foi o que o ser humano plantou, bondade aqui só colhe quem semeou. O vento sopra, leva a brisa sobre as favelas. O mesmo vento suave carrega o frio que gela. Vários falcões estão no correio, que na rua é assim, na rua é assim. O vento sopra, leva a brisa sobre as favelas. O mesmo vento suave carrega o frio que gela. Vários falcões estão no correio, que na rua é assim, na rua é assim. Meu bom, não deixe que planeje o fim, que pétalas de rosa seque nos jardins de concreto, de quem tá sempre certo pelo certo. Que meu fim seja depois de quem tá sendo incorreto, e que o certo esteja ao lado de quem sempre é justo. E que o rolê da molecada não depare com os bichos, é sem maldade. Que o vento que aqui sempre traz morte, não se avance na cidade, prolifere o sul ao norte. E lobo mal pode soprar aqui, aqui cê não derruba aqui. Antes de eu cair, a perifa vem me ajuda. E o sangue derramado que escorre não me acide. Não seja pras crianças, pro mal só um convite. Que o inimigo astuto não germine o desespero, e quem armou meu fim morra primeiro. O vento sopra, leva a brisa sobre as favelas. O mesmo vento suave carrega o frio que gela. Vários falcões estão no correio, que na rua é assim, na rua é assim. O vento sopra, leva a brisa sobre as favelas. O mesmo vento suave carrega o frio que gela. Vários falcões estão no correio, que na rua é assim, na rua é assim. Coloca o colete, vamos entrar pra arena. Representando a FAO, ó nós de novo na cena. Andando contra o vento, sentimento no relento. Pensamento ambicioso e os moleque não arrebenta. Nós tá aqui, nós tá lá, seja em qualquer lugar. Vou lombrando os bang louco, tamo junto pra somar. Nós que tá, nós que vai, e os moleque na função. Atitude sanguinária na sequência de ladrão. Aí trutão, aos falcão, tá na sede pra escapar da maldade do mundão, dos polícia, dos radar. Sua mente não descansa no veneno desse fio. Treme as pernas, dá um baque sanguinário juvenil. Ai ladrão, dá um descanso pro coração sofredor. Dinheiro vale de nada, hoje nós vem por amor. Aos moleque face oculta que o poste é ilegal. Atitude 100% e pensamento criminal. O vento sopra, leva a brisa sobre as favelas. O mesmo vento suave carrega o frio que gela. Vários falcões estão no corpo.